solitária estrela brilha soberana. Ela sorri luzindo só pra mim. Vê se chegando e me deixando assim. O dia passa, eu só na janela, desejando a noite e o carinho dela. Porque um momento só sem Mariana é treva, breu, escuridão, sem fim. Toda manhã no céu da minha cama, solitária estrela sente seu olhar. Mas se uma nuvem cobre sua chama, eu fico louco pra ela desaguar. A noite passa, eu acendo vela, pra passar a vida toda perto dela. Porque um momento só com Mariana é fruta, doce, leite, mel, sem fim. Vem Mariana, vem Maria. O dia que vem raiando tá te esperando pra soberana. Ela sorri luzindo só pra mim. Vê se chegando e me deixando assim. O dia passa, eu só na janela, esperando a noite e o carinho dela. Porque um momento só sem Mariana é treva, breu, escuridão, sem fim. Toda manhã no céu da minha cama, solitária estrela sente seu olhar. Mas se uma nuvem cobre sua chama, eu fico louco pra ela desaguar. A noite passa, eu acendo vela, pra passar a vida toda perto dela. Porque um momento só com Mariana é fruta, doce, leite, mel, sem fim.